alegria, nunca fez uma canção. Por isso a minha poesia, ah, ah, você não rouba não. Sabe você o que é o amor? João Gilberto, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Chega de Saudade. Carlos Lira, dele, Vinícius de Moraes, Sabe Você. Peri Ribeiro, de Roberto Menescal. E Ronaldo Boscoli, Ah, Se Eu Pudesse. E agora, na sequência do Musicalidade, Elisete Cardoso. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudade da Aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular: morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Thank you.

Assim encerramos o programa Musicalidade, gravação de Sérgio Ribeiro, edição e montagens Emerson Ramos, Carlos Lima e Nivaldo Monteiro. O apoio de produção de Camila Camazano dos Santos, a apresentação Celso Brambila, seleção musical Márcio Barker. A Cultura M apresentou Musicalidade. Eleições 2006. Dia 1º de outubro, o Brasil vai contratar 1.627 servidores públicos. São 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 27 senadores, 27 governadores, um presidente da República. E quem contrata é você. Você é o patrão. 125.913.479 eleitores. 125.913.479 patrões. É preciso votar. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral.